tá cheia de amigos bons, com bichos de toda maneira e com muito som. Eu quero dezenas de filhos que saibam cantar. Quero levar, oh, oh, oh, oh. Aí eu posso pegar minha viola e tocar o que eu quiser. A tarde levanta na rede pra tomar café. Um dia vou ter tudo isso, ai, se Deus quiser. Vou encontrar a paz perfeita, um rancho, filhos e mulher. Oh, oh. Há três roseiras na estrada, já não há porto nem amor. Já houve o tempo em que eu buscava a doce valsa que é no sol. Castelo velho, já ouvi quem me desce, o lindo castelo velho. Chorando no ar, as duas ladeando, sorrindo o mar.

abre as portas do amor. Liberdade une as vidas num sonho só. As voltas que a vida nos leva a dar, ensinando os caminhos que se unem em um só lugar. Me vejo sorrindo, pois sei que um dia todos vamos lá chegar, e então o amor nascerá. Nascerá.

quero que você olhe para o lado e diga o que vê. Se não consegue entender o que vejo, meu amigo, estás descrente. Precisas de uma colher de chá. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Veja aquela nuvem fofa, rosada, que passa devagar, orgulhosa de si. Thank you. cercada de montes azuis. Por onde circulam na estrada florida crianças felizes. Perdidas no mundo de sonhos, seguras de um modo de vida, mergulham felizes nas águas de um lago de luz intensa. Vocês veem a beleza onde muita gente não vê. Unam suas mãos e venham conhecer essas crianças, porque essas crianças são vocês. Oh, Ouça o que eu falei naquela noite que a infância eu voltei. Voltei só pra brincar contigo e pra ficar de amigo pra amigo. Oh, oh, oh. Estava lindo, tudo estava como um conto em luz. Pássaros brincavam, flores lindas conversavam sobre o amor. Thank you.